Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Henrique Moura e estou aqui com meu companheiro de bancada, Giovanni. Olá, youtubers, esteticamente. Bom, pessoal, também estamos recebendo o nosso querido Gabriel Leal. Oi. E, pessoal, estamos recebendo uma convidada muito especial aqui de última hora, mas que vai trazer um conteúdo bem legal pra gente, nossa querida Vânia Andrade. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês? Bom, a Vânia Andrade, ela tem um negócio, ela mexe um business, né, que a gente melhor falando assim, ela é empreendedora, e ela mexe com confecção de roupas. E eu vou perguntar pra você, começar o nosso bate-papo, como é que você decidiu ser empresária? Conta um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, desde quando eu era criança, eu tinha... minha mãe sempre gostou de costurar, sempre costurava. Então, eu olhando, vendo ela desde criança, aí eu comecei a me interessar. Então, eu fazia roupa para minhas bonecas, né? Comecei fazendo roupa para minhas bonecas. E tem uma história inusitada que eu quase furei o olho ainda com a tesoura, porque eu sempre... olhando ela costurada, eu fui lá, peguei a tesoura escondido e tava tentando fazer um tapete, né? Só que daí a tesoura tinha uma ponta fina e eu tentando furar, né? Aí a tesoura bateu e foi no meu olho, quase furei o olho. Mas eu não desisti do meu sonho, que sempre foi fazer roupas e ter minha própria coleção de roupas. Eu não tenho minha marca ainda, estou... providenciando isso em relação a ter minha marca, divulgar mais pelo Instagram. Eu moro em Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cidade meio interior, né? Diferente de Curitiba, que tem mais visibilidade. Então, essa questão do marketing, para mim, está um pouco limitada. Mas estamos buscando também parcerias. Que bacana, que bacana. E você é torcedora do Operário? Olha... Eu sou palmeirense, na verdade. Ok, mas eu... a gente vai apelidar você de Vânia sem Mundial, então, tá bom? Ah, mas tem... Mundial não tem, mas tem vários títulos, né? Não, mas falta o Mundial ainda, né, Giovanni? cara. Ah, mas o Giovanni título... é São Paulino. O Giovanni título, é São Paulino. Tem vários títulos, né? Eu sou São Paulino e independente São Joséense também agora, oficial. Eu também era São agora... Paulino, mudei de time depois. Ixi, Maria. Giovanni tá pensando nessa possibilidade, né, Giovanni? Cara, eu falei, agora eu, por que que eu falei que eu sou oficialmente independente São Joséense? Eu descobri que no subreddit, né, pra quem usa sabe o que que é... tenho a Fleur do São Joséense, eu até fiquei surpreso lá. Tem aí, pô, agora eu tô usando ela no lugar da Fleur do São Paulo, né? Só pra contextualizar, a Fleur é a bandeirinha do time que vem embaixo do nome. E eu sou orgulhosamente um dos dois dos 50 mil que tem ela que usa o badzinho do negócio. Só pra contextualizar, é que a gente é de São José dos Pinhais, né, do ladinho de Curitiba, e a gente nunca teve um time de futebol na cidade. A gente tinha o Jota Mamucelli, que era uma antes. Era mais ou menos de São José. Era o clube empresa, né, e agora o time carrega o nome da cidade. Foi a primeira vez na história da nossa cidade que a gente tem um time jogando, com o nome da cidade, jogando um campeonato paranaense. Então a gente ficou, todo mundo da cidade ficou feliz e o time foi bem, e foi eliminado justamente pro Operário, né, Giovanni? Infelizmente, né? Agora bom, eu tenho orgulho de ser operário. Eu não era, mas agora eu sou. Bom, mas bom, você comentou sobre o seu negócio interessante, né? E eu só querendo fazer um disclaimer que eu também uma vez costurei o meu dedo sem querer na máquina de costurar da minha avó. Ela tem aquelas máquinas antigas que eu coloquei uma vez meu dedo quando era criança. Também, costurei o meu dedo quando era criança. Foi bem doloroso. Nossa! Eu destruí meu dedo, foi na unha, assim, Jesus amado, minha mãe, nossa, saiu sangue, meu Deus do céu, foi um horror. Mas bem interessante. Bom, Giovanni e Gabriel, vocês querem fazer uma pergunta pra Vânia sobre o negócio dela, pra começar a conversa? Gabriel vai falar alguma coisa? Não, você é melhor nas perguntas que eu. Já imaginava. Então, entende sobre futebol, né, sobre cultura, nada. Ó, menina aí, eu acho que... Eu desconfio com o menino, acho que nenhum dos dois, hein? Nenhum dos dois. Falar um negócio. Mas você tava comentando isso, qual que é a principal sobre ser mais do interior do estado, qual que é a principal dificuldade que você sente em relação a isso? Na verdade, aqui em Ponta Grossa tem pouca visibilidade em relação a marketing mesmo, Instagram. Eu acho que falta muito essa questão de ter mais empreendimento que auxilie também a gente em relação a esse tipo de marketing para dar visibilidade ao negócio, né? Tem pequenos empreendedores aqui que nem no caso a gente faz muita roupa, produz muita roupa, porém não tem tanta essa visibilidade em redes sociais, porque acaba não tendo essa questão de auxílio em marketing e tal. E a questão de não sei se vocês têm a questão de a gente fala diferente também, não sei se eu falo diferente de vocês, se dá para perceber o sotaque. É, um pouquinho do norte do Paraná, né? É um pouquinho diferente do pessoal aqui mais perto da capital, né? A gente tem um jeito de falar leite quente, né? A gente tem um sotaque um pouco diferente, né? Mas assim, eu gosto de Ponta Grossa, é um bom lugar de se morar. Vocês conhecem alguém? O Gabriel e o Giovanni conhecem Ponta Grossa? Conheço, mas nunca cheguei aí lá, né, pessoalmente. Eu sou de nome, clássico. Mas de nome. Eu conheço de nome. Bom, Ponta Grossa é uma cidade bem legal, uma cidade bem quente. Quando eu fui pra lá algumas vezes, eu gostei bastante. É uma cidade bem bonita. Uma cidade que tem tudo, né? Também igual São José, né, Vânia? Tem bastante empreendimentos, tem shopping, tá crescendo aos poucos. Tem bastante empresas também que vêm de fora, bastante. É, e uma coisa assim bem bacana que os meninos que eu prometi para eles no começo do podcast contar como que eu conheci a Vânia. Na verdade, eu não conheço ela pessoalmente. Quer dizer, conheço pessoalmente. Será que eu conheço ou não? Não, eu posso dizer que eu conheço. Na verdade, eu acho que você sabe quem eu sou. Eu não sei quem você é, não vi então, você. Tá. A gente que você conhece faz muito pouco tempo, eu e a Vânia, né? Eu fui junto com o nosso querido coach, o nosso Ivan lá, né? No show do Léo Lins de stand-up. Até coloquei umas fotos nas redes sociais. E tava olhando lá as fotos de quem foi no show, e aí acabei vendo que a Vânia também foi no show, né? E eu tinha visto ela no dia do show, né? Eu tinha visto ela no dia. E acabei puxando assunto, e aí a gente acabou conversando, aí acabei conversando, falando com ela e tal. E aí a gente, uma mão levou a outra, né? Ela contou sobre o negócio dela, eu falei sobre o podcast, né? Ela ficou super animada também em gravar com a gente, né? E aí uma mão levou a outra, né? Acabei conhecendo você praticamente quem? Uma semana, né? Acho que nem isso, né, Vânia? É, foi depois do show, acho que a gente conversou, acho que uma semana aí. Acabou se conversando ali pelo Instagram. Exatamente, a gente conversando ali pelo Instagram. E eu queria perguntar, agora mudando um pouco de assunto também, a questão do show, o que, que você achou do show do Léo Lins? Nossa, eu achei maravilhoso, né? Muito divertido, dei muita risada. Na verdade, eu já conheci o trabalho dele, comecei a acompanhar ele. A gente foi em outro show dele também, que teve em Londrina, ali no Balangandã. Não sei se vocês conhecem ali. Londrina eu não conheço. Conhece Londrina, Gabriel e Giovanni? Mesma coisa, de nome. De nome. O pessoal não viajou muito aqui. Tem um clube muito, muito legal ali que se chama Balangandã. É comedy club, né? E sempre vem bastante comediante ali. E daí a gente foi no show do Léo Lins ali também, que era o Perturbador. Também era, acho que o mesmo tema, que daí foi gravar lá em Curitiba, no Teatro Positivo. Muito bom, muito legal o trabalho dele. E o Gabriel, você estava me falando no podcast passado que você tem até um dos livros também do Léo Lins, né, Gabriel? Tem. Eu lembro um dos livros dele, aquele que você falou que eu não tinha conseguido achar no sebo, acho que é o... Anotações de comediante stand-up, é isso aí mesmo. É um bom livro, até ajuda para quem, não só para quem quer ser comediante, mas também quer perder o medo de falar essas paradas. O cara dá umas dicas boas para você poder ser um cara mais solto, não precisa ser tão travado. Mais uma matéria naquele estúdio Chernobyl, estúdio que já tá famoso aí, já tá saindo até série depois que eu comecei a falar do muito estúdio bem. Chernobyl, né, cara? Muito bem. É sobre uma coisa roliça, e quando você põe na boca dá prazer. Ah, é. O que que é? Cigarro. Bom. O Léo Lins, ele é um comediante bem, bem bacana, bem interessante, né? E eu acho que foi bem, bem bacana. E assim, voltando a falar um pouco sobre o seu empreendimento, como é que você procura assim, modelos para divulgar suas roupas? Você tem tido contato? Como é que tá, você comentou que você tem muita dificuldade no marketing, né? Mas assim, o Isso. marketing digital, você já tentou dar uma olhada em alguma influencer aí para acabar usando suas roupas, alguma coisa? Já, sim. Já tem. Aqui em Ponta Grossa tem poucas pessoas assim em relação a influencer. Mas sim, tem umas conhecidas ali que eu já entrei em contato para tentar fazer umas divulgações ali para mim. Inclusive é uma cantora muito talentosa aqui, se chama Tati Dantas. Vale a pena você seguir ela no Instagram, fazer um podcast com ela, talvez seria uma ótima sugestão. E eu até conversei com ela para ela divulgar meus looks ali no pelo Instagram dela, acho que ela trabalha como modelo também para cá, divulga a música dela. Bacana, bacana. A gente também, a gente trouxe várias influências aqui durante o podcast. E hoje tivemos a trazer uma influencer. Lembra que a gente trouxe a Alana, né? Que tinha aquela agência de influências, que ela, o BP dela ganhava mais que a gente, né, Giovanni? Ganhava muito mais que a gente. Ganhava, o Era BP dela acho que pouco. ganhava 4 mil reais por mês. Eu ficava, caraca, o TikTok, eu fiquei, porra, como é que é isso, né, cara? O que a gente tá fazendo na nossa vida? Eu fiquei pensando, pô, vamos Onde que virar. eu errei? Onde que eu errei nessa vida, cara? E a gente fala assim que a questão do marketing digital é o tesouro do século XXI, né? Porque eu tô usando marketing digital, mas você vê que é uma loucura, né? As pessoas que ganham dinheiro com marketing digital, né? Você conseguir ganhar uma fonte de renda através de parcerias ali, de collab, de coisas assim, e você conseguir divulgar seus produtos e as pessoas comprarem porque gostam de você, elas assistem você. E era muito legal que quando a gente começou esse podcast, a gente, no começo, assim, eu pensava, será que o pessoal vai escutar a gente, o Giovanni, né? E depois o pessoal, primeiramente foi eu e ele, né? E aí no começo a galera começou escutando tal, aí depois a gente começou nessa vibe de querer todo o podcast chamar um convidado diferente. E aí foi indo, aí depois o Gabriel se juntou com a gente, e o negócio começou a expandir, e as pessoas começaram a querer gravar com a gente, sabe? Foi uma coisa, assim, muito maluca, assim, porque os convidados vêm na minha mão. Eu não, tinha uma época que eu tinha que correr atrás deles, agora eles vêm na minha mão, assim, tipo, é uma coisa, assim, muito, muito doida isso, sabe? O pessoal fala, não, não, pô, legal, cara, pô, eu queria divulgar o meu negócio no teu podcast, não, vamos lá. Eu falei que daqui a um tempo acho que a gente vai começar a cobrar pelos convidados, né? Os convidados vão pagar a gente pra vir, porque a gente tá numa vibe muito crescente nesse podcast, né? Não, claro que você ainda tem o teste grátis, né? O próximo a gente cobra, mas a Posso pagar em brincadeira à roupa? parte. Posso pagar em roupa? Claro, pode pagar sim. E falando em roupa, né? Que roupas você tem, assim, estampas você tem? Você tem, por exemplo, o Gabriel, acho que ele gosta de camisa nerd, né, Gabriel? Pelo que eu percebo, né? Sim, isso aí é. Isso é verdade. Gabriel sempre usa aquela do Seu Madruga lá, né? Que eu sempre vejo ele usando. É, a do Seu Madruga é direto, que ela é uma que eu Seu mais Madruga. uso. Suponhamos que isto seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não! E você tem as estampas nerds, assim, tipo, igual aquelas camisas bonitas? Como é que são suas estampas? Tem, na verdade, quem escolhe o cliente, né? A gente faz bastante em relação a. Olha bastante o que o cliente quer, então bastante sob encomenda, sabe? Então essas com gostos pessoais, geralmente a pessoa manda lá foto, a gente cria arte e faz assim, manda, daí tem uma empresa própria que dá estampa e tudo, então daí a gente terceiriza essa parte da estampa, a gente só confecciona, daí borda também. Mas aí a pessoa manda o desenho que ela quer e a gente monta a roupa. Ah, que bacana. Bom, eu gosto sempre. Onde que você compra essas camisetas, Gabriel? Média, assim. Cara, eu comprava nas antigas bastante na Nerd Store, as primeiras. Eu tava tentando Tenta lembrar como é que lembrar um. eles falavam isso aí, ó. O que era? Caraca, eu não lembro. O quê, homem? Como é que eles falavam no vídeo? Luminária, Momento Jovem Nerd! Jabá Luminária, absurdo, momento Jabá Jabá absurdo. Luminária, Momento absurdo. Jabá absurdo, isso Absurdo. aí. Momento Jabá absurdo. É, eu comprava bastante as antigas. É, Piticas também. Eu gosto das camisas deles, tem maior variedade. E tem então, camisas nostálgicas também. Comprar mais moletom desses caras, mas também. É do Nostalgia, daquele canal lá que o. Não, pior que não é. Era uma página no Facebook que eu seguia, esses caras começou a ter uma loja que eles faziam moletom por encomenda. Daí eu, já Mas que não depois era. você me manda lá as estampas que eu tento mandar aí pra você personalizar. Olha aí. Fazer um personalizado do Jimito, né? Oxe, camisa do Jimito. Oh, Caveira, dá a pra galera. fazer? Pior que dá. Dá pra Uniforme do fazer? Jimito, Vocês têm a pô. logo de vocês já? Tem a Temos logo de vocês sim a já? nossa caveira. Só que a nossa logo. É, eu não sei se eu faço uma logo diferente, alguma, porque a minha logo ali ficou mais. Tem que fazer uma logo mais. Eu acho que aquela logo até ficou mais. Eu já fiz duas, né? Ficou Tinha uma meio que era bosta, mais. sabe? Ficou meio bosta aquela segunda logo, né? Eu também achei que tem que mudar aquela segunda logo nossa. Mas eu faço uma logo legal lá e a gente manda assim pra fazer. Olha Depois eu só, dá peço pra pros fazer meninos. sim, dá pra fazer. Aqui. Camiseta, moletom, toalha, toalhinha, sabe? Personalizar. Olha, dá pra. E o que que você faz além de toalha? Toalha, camiseta? O que que você faz É, mais? essas toalhinhas, por exemplo, fiz para salões aqui, estética, daí a gente só borda a logo da pessoa ali, a toalha a gente compra pronto e só borda a logo. Aí faz vestido de festa, cropped, conjuntinhos, roupa infantil, camiseta, shorts, Legal, não, interessante isso aí. A gente. blazer, blazer, adoro fazer blazer. Ah, blazer é legal também. Fazer um blazer do Jimito aí, fazer a logozinha da caveira, né? Nós três, quando tiver o nosso estúdio de profissional, é todo mundo de blazer do Jimito, hein? Todo mundo parece Jimito comentarista de futebol. Flow. Jimito Flow, cara. Nossa, ia ser show de bola. Qual que é o estilo de vocês? Qual que é o estilo de vocês? É. A nossa logo é uma caveira. Uma caveira com fone de ouvido, assim, e com um fone. É tipo roqueiro, então? Na verdade, eu acho que a melhor logo até hoje que ficou a logo do Jimito Animação, que é aquela desenhada, tudo lá. O que vocês acham, gurizada? Qual que foi a melhor logo? Cara, A do Seu vou mostrar. Madruga lá no Chaves. Pre-ri, Ri, boa. bro. Pre-ri, Ah, Aquela é melhor. eu sou nostálgico, eu gosto da primeira. É, a primeira, não, eu acho que a primeira ela ficou boa. Eu acho que aquela segunda até tava afim desse dia de trocar, colocar pela primeira lá, porque a primeira ela ficou realmente tem o seu charme, né? A primeira, né? E o que que você acha, Gabriel? Gosta da primeira também? Ah, tem a canequinha, né, viado? Ah, é a É canequinha. a única que tem a canequinha. Sim, é por Tem a isso. canequinha do Seu Madruga, com a cara do Seu Madruga, então? Não, a gente tem a caneca. O Giovanni me deu de aniversário uma caneca do Jimito. Com a caveira desenhada, assim. Ele me deu de aniversário. Mas essa foi a primeira logo. Eu fiz uma segunda logo do Jimito, né? E essa segunda logo do Jimito, ela ficou um pouco diferente. Ela ficou, como o Giovanni falou, ficou parecendo time de esportes, né, Giovanni? De LOL. Ficou, pior Ficou que parecendo ficou. time de LOL, ficou Oh. parecendo Mas ficou logo de bom. time. Se fosse pra esse intuito, ia ser ótimo. Time de É. LOL. É que eu esqueci de falar que eu também sou professora do ensino fundamental. E eu estou com educação infantil agora. Falando em LOL, eu lembrei das bonequinhas das crianças. É que a nossa parece tipo logo de time, assim, sabe? E realmente eu fiz ela muito colorida, ela ficou tipo, muito coloridinha, assim. Mas é que eu geralmente eu sou designer, né, do time aqui, eu que faço as Do time, edições né? do Time time, né, agora. do time. Do time de mito. Do time Jimito, né? É, mas a gente só juntar o Diogo e o Thiago, nós formamos um time, né, rapaziada? Isso não dá pra um time de Splitgate lá, né? Mas a gente tem a gente trabalha bastante com essa parte de design, né? Tem a logo, tem as questões que eu sempre faço, as edições, então é bem legal essa questão. Gosto bastante dessa área do design mesmo, né? Mas é legal que você faz isso. Você faz, coloca as camisetas, você faz assim. Você faz guardanapo também, personalizado ou não? Se encomendar, a gente faz também. Olha só que legal, o guardanapo do Jimito. Olha só que maravilha. Vai ter lojinha do Jimito. E você acha que eu tô pensando em marca digital lá na frente? Falei, a loja dos produtos. O que que você acha, Gabriel? Bota no restaurante do guardanapo do Jimito. Vocês vão ter que Então. conhecer Ponta Grossa, daí vão ter que vir buscar aqui. Não, o Henrique é milionário, ele vai lá, ó. Que isso, cara? Olha o tipo desse O Henrique vai pegar a picape do pai dele. É, ué. Aquele motorhome lá, Aquele vai lá. motorhome, é, Encher meu dele. motorhome. Pior que não ficou pronto até hoje aquele negócio. Meu pai tá fazendo um motorhome, né, Vani? Aí tá terminando de montar, né? Mas você comentou que você é professora, né? E como é que é você tem um negócio, você dá aula, como é que é isso pra você? Você gosta, assim, de ter esse contato com a criançada? Como é que é isso? Sim, então, eu trabalho só 20 horas, né? Sou professora de 20 horas. Trabalho só à tarde, né? Que eu não gosto muito de acordar cedo. Acordo que eu preciso dormir também, né? Aí eu acordo 10h30, daí começo a trabalhar 11h45 até 3h45. Mas é muito bom. Eu antes não gostava, né? Mas depois que eu comecei, acho que faz 5, 6 anos que eu estou aqui na minha cidade, sou funcionária pública, né? Então, trabalho em escola pública e é muito gratificante, na verdade. Às vezes a gente tá cansado e o sorriso da criançada dá uma vibe boa pra gente continuar. Aí eu chego Não em se estressa. casa, aí eu chego em casa e já vou direto pra confecção. Às vezes nem tomo, nem dá tempo de tomar café e direto trabalhando com a minha mãe. E você quando a criançada ela se estressa muito, é legal. É, a gente fala assim, a gente era criança, né? Não sei, mas eu estudei o Giovanni e o Gabriel estudaram no Arnaldo, né? Eu estudei em colégio particular, né? Praticamente a minha vida inteira. E o Gabriel estudou em colégio. Que estudou em colégio também, né, o Gabriel, ou não? O quê? Você estudou em colégio particular ou Gabriel colégio foi escolar homeschooling. estadual? O que foi? Na época você falou que estudava onde? No Silveira, né? Você estava no Silveira. Silveira, era segurança Como é? mínima. Segurança mínima, tranquilo. Segurança mínima. Tranquilo. É, que E assim, como. a gente teve um podcast sobre tempos de escola. Aí o primeiro, acho que a gente gravou, o Gabriel falou mais das histórias dele. Eu falei, caralho, na minha escola não tinha isso, né? Porque geralmente. A minha escola, se você aprontasse, os caras te botavam pra fora, né? Tipo, era de Na minha escola, se advertência. você apronta. Pô, você botava, sei lá, a professora pra fora da escola. Certo? Então, lá não era muito um lugar. E era segurança mínima, o Arnaldo era segurança máxima. Já tinha cheirando pó no banheiro. Um lugar um pouco mais agressivo. Ah, depende. É que assim, o Arnaldo. Ah, vou contar uma história. Isso aí é real, tá? Aconteceu mesmo. Fato venéreo. Venério. O Arnaldo, ele, pô, é um colégio no centro ali, né, e tal. E aí, tipo, tem uma estrutura show, se você for comparar com outras escolas públicas, né. Só que eles tinham um probleminha de rixa de aluno, né. E, tipo, isso foi um ano antes de eu entrar, né. Eu entrei em 2009 naquela escola e aconteceu isso em 2008, um negócio assim. Que a gente teve alunos de outra escola que entraram lá e começaram a brigar com todo mundo. Aí virou tipo porradaria generalizada. É segurança máxima mesmo. É, e a tua escola, você diria que é segurança máxima ou segurança mínima, Vânia? Não sei se eu posso falar muito sobre. Mas eu acredito que ali é tranquilo, é segurança mínima, então. Ensino fundamental não tem muito isso. Mas é Ah, tranquilo. ensino fundamental era. Eu lembro do meu também, era. E o pior que assim, tem alguma. O legal do ensino fundamental é que tem umas memórias aleatórias, né? Tipo, eu lembro, eu não sei se isso chega a ter na sua escola, ou se tem ainda, não sei dizer, mas tinha uma prova lá, era tipo como se fosse uma Olimpíada da matemática, só que pra ciência. Olimpíada agora tem de matemática e tem de português, que é É. de ciências não tem. Então, é. Aqui na minha escola não tem. É que eu não lembro se era só regional, se era alguma coisa, realmente eu não. Cara, gincana, seu Eu maluco. tenho. Acredito Não, que não seja. era uma provinha mesmo. Provinha. É, tem as regionais, né? E daí tem as fases, né? Daí você passar, ganha o prêmio. Aqui é regional só. É, tipo, porque assim, como faz tempo, eu não lembro exatamente, né, de quais eram os parâmetros. Vamos botar aí que por baixo tem uns. Cara, uns 15 anos por aí, pra mais, né? E aí eu lembro que, tipo, eu lá, criancinha e tal, eu tinha quebrado o braço na época ainda, de eu fazer a prova com a mão esquerda, sendo destro. Então você imagina, ó, a belezura que ficou escrita. Daí a professora, assim, antes, ela deu uma dica de como decorar os planetas. E eu lembro até hoje disso por causa dessa dica que ela passou. É, que na época tinha, na época, né, tipo, bota aí uns 2005, 2006, ainda tinha o Plutão como planeta, né? Daí era minha avó, que tinha muitas joias, só usava no pescoço. Que daí, e aí, tipo, né, você olha assim e separa. Pô, mas não tem nada a ver com planeta, né? O que que é isso? Mas daí, se você vê as iniciais das palavras, são também as iniciais dos planetas. Daí, tipo, eu nunca... E é um negócio que eu Entendi. lembro até hoje, tipo, de tão marcante que foi. Marte, Vênus. E Que nunca informação se lembra de alguma necessária, cara? coisa do Pô, fundamental ainda. não, mas é que tá, eu falei, porque o negócio foi marcante. Seu ensino fundamental foi excelente, olha. E eu, Que bom, bom, né? Que bom. ainda bem que vocês não falaram das minhas coisas. Achei que vocês iam começar a falar de mim. Eu falei, Não, caramba, não, não, você sabe já nada. Por tem um quê? mito. Por que que a gente Mas iria falar de conta aí, você? você tem alguma coisa? Conta A aí, vida sua dele é um grande experiência show. marcante. Eu não vou contar, não posso contar. Ele, a vida dele é Não, uma piada do Léo Lins, é uma desgraça. não, vamos. Não, você sabe que a minha tem uma Cuidado pra não patela ser que mexe. Tipo, você cancelado. viu aquele vídeo, né, que eu te mandei, né? Contando a minha história de Eu vida adoro ali, né? patela que mexe. Começo, Pô, não mas sei já se chegou a mostrou a ver. Peraí, patela? acho que deu conexão perdida. Tá me ouvindo aí ou não? Pô, a Tô ouvindo. patela Eu travou o vi áudio. mudo aqui. Peraí. Nós. Vou mandar bem, bem. Nós com nós. Irmão. Eu já fui bastante português. Trabalhei bastante com português. Vocês falam corretamente. Aí, ó, pode dar É. ó, a bronquinha nele. Eu escrevo Porra, nós, não escrevo o I lá no meio, né? Não, Por favor. seu ignóbio. Sabia Porra, que isso? Sabia que o português correto interfere na hora de você cantar alguém? Sabia quando você vai escrever? Tem muita gente que repara, não, se tiver errado a forma de escrever I, você não quer. ah, tem sempre o um negócio assim, tipo, ah, por exemplo, que vai escrever, sei lá, errou a crase, alguma coisa assim, sempre passa, né? Ah, Ah, pá. não, a questão Agora de crase aí desconsidera. passa, porque o português é muito complicado, então até a gente que trabalha com isso tem que estudar diariamente, que vive mudando essa questão, mas tem gente Pro que brasileiro escreve. médio, a norma culta passa, né? Mas aquela história do agente, mais. É, A concordância, nossa, vírgula. é vírgula e concordância, nossa, é um negócio que chegou a ficar de cabelo em pé vendo. Mas tem muitos erros graves. Já entraram naqueles aplicativos, tentar conversar com alguém, meu Deus do Nossa, céu. tem algumas vezes que parece que a pessoa tá batendo a cabeça no teclado. Então, eu tava fomentando da minha. O Gabriel falou que eu sou uma piada do Léo Lins. O pior é que eu tenho que concordar com ele nessa frase, cara, porque. Bom, Você sabe, se você viu o vídeo, você sabe que eu tenho uma patela que mexe, né? Eu Então, vi. é uma coisa bem conhecedora. Eu tinha um canal no YouTube, né? Como muitos dos ouvintes sabem, chamado K2 Henrique Moro, né? É uma triste história porque esse canal foi embora do YouTube. Mas agora vamos tentar honrar o legado desse canal, né? E a gente tem uma. Eu tenho uma patela que, infelizmente, ela mexe. Eu nasci assim, foi defeito de fábrica, tá? Defeito de fábrica. Defeito de fábrica, e eu nasci assim. E, cara, não é legal mostrar pra mulherada que você mexe pra tela. Tipo, as pessoas Cara, acham que eu acho você. sensacional. Você acha sensacional, nossa. Não, se eu pudesse, eu veria todo dia a patela do Henrique. Olha só, esse cara é entusiasta, cara. Olha só, entusiasta pra tela. Porque não é uma coisa atraente. Então, tipo, é uma parada que, cara, quando a pessoa descobre que eu mexo isso, cara, a pessoa começa a me olhar e fala que tipo de doido você é, cara. Que tipo de pessoa mexe pra tela? Cara, mas em que Você devia estar no situação Guinness tu. esse Cara, em que canal. situação chega que na hora que você mostra? Então, tal não mostrar. Não, mas você não vai Cara, mostrar. não O Gabriel escuta ele, não escuta não ele. Você tem obrigação, você tem o dever moral de mostrar essa vai mostrar. Mas patela. é que assim, a minha patela, se eu esticar o joelho, ela sai do lugar. Toda hora ela tá saindo do lugar. Tipo, não é eu quero que ela saia, Gabriel. Tipo, ela fica saindo normal. Ah, daí então, a pessoa assim, fica eu... olhando pro teu joelho, então, quando conversa com não, você. Mas as pessoas reparam. Não, mas as pessoas reparam. Já teve casos que as pessoas me perguntaram da mesma tela. Então, Não. Se a pessoa reparou, beleza. Mas eu achei que tu chegava lá, ô, tudo bom, Henrique? Olha pra baixo, pra tela. Vamos conversar. Tá, é claro que isso também é pros dois lados. Tem gente que tem menina que acha fascinante, e tem menina que gosta de corpo humano, acha fascinante. Tem um que cara gosta de corpo humano. Do teu filho de super-homem patela regaçada. O cara sai com a filha do Hannibal Lecter. É. Caralho, Henrique. Eita, deu. É uma peça, não tem jeito. Mas você joga futebol? Ainda bem que não joga futebol? Joga futebol? Ah, eu jogava antes de ter a patelinha solta também. É que eu fiquei imaginando, né, como que você conseguia jogar. Não, é porque assim, o que os três aqui têm em comum? Nerdola, em primeiro lugar. Três nerdola e dois têm o joelho solto, pronto. É isso. E eu tenho o joelho sucrilho também, então é foda. Não é quebrado, mas se eu agacho faz... igual sucrilhos apertado na mão, então eu evito. Eu evito. E me conta como que vocês se conheceram pra fazer, vocês estudaram junto, como que foi? Ah, essa peça aí, esse mini Godzilla do quinto círculo do inferno aí que tá falando, isso aí eu conheço a vida inteira, esse viado, isso aí já é... desde que... Que negócio, vou na casa da minha amiga lá, a minha avó já conhecia a mãe dele, da minha mãe, por consequência, já ficou amiga da mãe dele, então, que negócio, né? Vamos amigar, desde sempre. Amigo de infância, então. Ah, é. Amigo de infância. Desde que... É aquele negócio, eu tava trocando ideia um dia, que eu nem lembro a primeira vez que eu conheci esse piado do caralho. Não lembro quando que foi. Não lembro. A gente desde sempre lembra. Eu na casa dele, vim na minha casa e vida inteira. Então, meio que... Daí o Henrique, o Giovanni conheceu no Top Gun, né? Foi no Top Gun? É, conheci na escola. É. Daí depois... uns anos depois que o Giovanni me chamou pra participar aqui, que daí eu conheci o Henrique, que eu já conheci antes sem saber, isso que é o pior, que eu vou comer todo dia no restaurante dos pais dele, eu já conhecia ele do caixa, só que não sabia que ele conhecia o Giovanni. É grande cidade, eu não conheço muito São José, na verdade. Esse que é o negócio. Como é que funciona? Do jeito que ele conta a história, parece que tem 18 pessoas morando em São José. É, eu tô achando não, que tem três pessoas morando aí. É que São José é bizarro, assim, parece cidade interior mesmo, tipo, um conhece um que conhece outro, no final das contas você sempre conhece alguém, que conhece alguém e conhece alguém, é bizarro. Não é pequeno. Tipo, é uma versão reduzida de Curitiba, basicamente. É uma versão mais tranquila de Curitiba. Não, mas Curitiba é capital, Curitiba é grande em vista de Ponta Grossa. São José é tipo como se fosse... sei lá, uma continuação de Curitiba, tipo, sabe, tem as mesmas características, tem esses negócios e tal. Tem mato pra caralho, que é cidade. Tem bastante mato. Porra, mato pra caralho. É, eu só passei por aí por causa do aeroporto, que fica aí, né, perto. É, que fica na cidade, isso que é foda. Nego fala de Curitiba sempre, né? Mas que o aeroporto não fica, tipo, pertinho. Fica bem aqui no meio da cidade mesmo. É, afastado, né? Porque. É. Pra ir pra Curitiba tem que pegar um caminho ainda. Então tá, vocês estavam comentando sobre São José. Realmente, São José. Cara, São José é uma cidade igual, eu diria assim. Não sei se. Acho que ela é menor que Ponta Grossa. Territorial, não. Extensão, mas tipo, população. Não sei. Giovanni, você quer mais história? Cara, eu sei que em extensão territorial não, porque São José é, tipo, sei lá, segundo maior, terceiro maior do estado, um negócio assim, tá tipo lá na ponta. De habitante, eu acredito que até tenha mais, até São José tá pra começar a ter segundo turno agora, segundo turno, se não me engano, é 500 mil habitantes na cidade. Segundo o santo Google, Ponta Grossa tem mais habitantes. Então tem menos habitantes, São José. Tá faltando espaço, porque habitante tem aqui. Ih, rapaz. Oh, parece, assim, pior que a comparação que o Gabriel fez, ele é boa. Realmente é tipo uma Curitiba mais tranquila. Faz bem sentido isso. E Curitiba já é tranquilo, isso que é foda. Ah, pô. Você acha Curitiba tranquilo? Ah, eu mais acho. Mais ou menos, né? Depende do lugar que você frequenta. Não, eu gosto de... Tranquilo. Não é tão tranquilo, sempre cheio. Tem bastante barzinho, hein? Aqui não tem muito. É, não, mas é que eu acho, Curitiba é que pra mim é uma segunda cidade mesmo, pra mim, então eu não acho tão lazarento, saca? Já ouvi experiência dos parceiro meu que morava em São Paulo, eu falo, porra, então... Ah, eu mas... Então, eu falo que, comparação do que eu já ouvi falar de outras cidades, do que eu já passei por São Paulo uma vez, é tranquilo, cara, essa Curitiba. Mas aí você vai falar, pô, São Paulo, se comparar lá com Nova York, é tranquilo também. Não, mas eu tô comparando o que eu conheço, né, ô viado. Você não conhece São Paulo, pô. Passei por lá. Passou de, na avenida, só foi embora. De ônibus, filha da mãe. Tava dormindo ainda na viagem. Porra, o movimento do cão lá, eu falei, pô, isso aqui que é movimento. Acho que ele vai cair de novo, ele tem vocês incidente. Falaram que conhece ele não sei quem falou, vai no restaurante dele, qual tipo de que oferece lá, tipo de comida lá? O Crasco. É o Crasco do almoço, buffet livre lá ou no quilo. Ah. Eu ia dar prejuízo, porque eu como muito. Não, tranquilo, tem uns caras que vão lá, que é umas betoneiras, uns caminhãozão, uns fenemê lá que... Porra, dá medo o quanto que os caras comem. Ufa, dá um prejuízo. Não, tem uns caras lá que dá. Pra almoçar lá, porra. Aqueles caras dão prejuízo. Se afoga, quase morre lá. É uma loucura aquele lugar. Aquele lugar é... Verificamente. Quase se afoga, quase morre. É uma loucura. Mas e aí, Gabriel? Como vai a vida? Então, como vai a vida sendo esse desenho com o smile? Ah, sempre feliz. Ó, sempre. Se fosse. Oh. Ah, essa mania, né, bicho? Semana clássica. Fora, 15 segundos ele me gosta pra fora. Mas eu queria perguntar pra Vânia por que ela gosta tanto de usar preto. É uma das perguntas que eu gostaria de fazer também pra você. Ai, porque... Preto demonstra elegância, né? Você pode estar de preto. Você consegue fazer combinações... Você... Academia preto, às vezes você tá de legging preto, você joga alguma coisa por cima, blazer preto, coloca um salto, qualquer coisa combina com o preto. Então, na dúvida, né, de cometer uma gafe, você coloca roupa preta. O Gabriel também gosta de preto, né, Gabriel? É nesses momentos que você vê a diferença entre as pessoas que entendem de roupa e quem só usa. É, tipo, eu sou mendigo, alguém, né? Alguém chega pra mim e fala assim, por que você fica bem de azul? Você já percebeu que combina com você? Fala, não, só tenho roupa azul, não sei por quê. E você realmente só tem roupa azul, não sei por quê. Eu sou basicamente um Smurf, só tenho roupa azul. Tara para azul. Mas eu assim, eu tenho duas camisas coloridas, que é uma amarela e outra vermelha, o resto é tudo preto. É engraçado, né, que o homem só tem duas camisetas e tá ótimo, né? É, às vezes vai sair. Aquela é de dormir. Não. Ó, no meu caso. É de sair, é de ficar em casa. Acorda com a camiseta. Não, no meu caso, eu tenho umas oito camisas. O que eu tenho mesmo é duas calças só, que daí já é o suficiente já. Daí você não precisa ter mais nada. Engraçado que o que destaca mais é a camiseta do que a calça também. Se você colocar uma calça discreta, ninguém vai saber que você está usando a calça há uma semana, se você trocar de camiseta. No host. Ah, não caiu. Pô, já tava. Calma, não, tô aqui. Não, qualquer coisa. Mas cara... vermelho também, vermelho é bom. Eu gosto de preto e vermelho. Porque vermelho é a cor da presença, né? Se quer chamar atenção, você fala de vermelho. Com certeza, mas eu também gosto de preto, assim. Porra, Henrique vai se pintar de tinta vermelha. Vai lá nas Dark, cara, agora. Cabeça aos pés. Vai falar de ponta no negócio. Porra, vai pintar o queixo de vermelho. Porra. Cara, mas se pior que. Esse negócio de cor é bem curioso mesmo, porque, caramba, tipo, se tem gente assim que, caraca, tipo, abomina uma cor, assim, sabe? Tipo, não usa de jeito nenhum. É, óbvio que tem todos aqueles estudos de marketing, de, tipo, a cor que ela dá um estímulo positivo, negativo, né, tem esse tipo de coisa, mas tem gente que, tipo, não, só não usa porque não gosta, mas chega num outro nível de não gostar, tipo... Nem considera. Eu não gosto de marrom. Não gosto da cor marrom. Não sei por quê. Acho uma cor tão triste, cor marrom. É, não, mas... E nude também não. Mas realmente, né, se quem entende de design aí, o Henrique deve saber, né, que tem aquelas questões das cores frias, das cores quentes e aí esses tons mais, certas, né? Mais acinzentados, amarronzados e não sei se isso não é essa palavra, mas, né, tipo, são as cores mais voltadas para como que eu posso dizer, melancolia, digamos assim, quando vai produzir algo. É, verdade. A cor diz muito sobre, por exemplo, uma cor mais vermelho. Vermelho é paixão, é alegria. E o preto já é, o preto é elegante, discreto. E uma cor assim, acho que todo mundo usa, né? Aí tem a combinação Inclusive certa. O Henrique usa direto. Até camufla com o sofá. Queria te perguntar, você comentou que você não é modelo, mas assim, pelas fotos, você sempre tá sendo um modelo da sua empresa, né? Ou não? Você sempre coloca foto em mais. Então você, tipo, é modelo, mas você não é aquela. Você não é modelo comercial, mas você se considera sendo modelo do seu próprio negócio, né? Sim, eu tenho que divulgar meus produtos, né? Então, eu sempre faço um manequim 36, aí igual, né? Porque eu sempre. Daí eu tenho que vestir para fotografar também, para divulgar as roupas. E você tem fotógrafo profissional que você contrata? Ou você não, vai não. Na câmera do celular mesmo? Pelo celular. E o TikTok? O que você gosta de usar bastante o TikTok? É uma rede social que você utiliza bastante. Como é que é a interação com o seu público lá no TikTok, das roupas? Na verdade, o TikTok eu uso para fazer o vídeo e que eu divulgo mais no Instagram mesmo. Não tem muito seguidor ali no TikTok. É mais para fazer os vídeos ali, as sincronia, montagem dos vídeos. Eu não uso muito, assim, o TikTok em relação a ter público no TikTok, sabe? Uhum. Eu acho que o TikTok, assim, para ter público no TikTok é mais um adolescente, sabe? Público mais adolescente, mais criança, então... Eu uso o aplicativo para fazer os vídeos, mas divulgo mais no Instagram mesmo. Uhum, é por isso que eu deixei de ser youtuber, né? Minha mãe falava isso aí. Coisa de criança, agora você está sendo mais profissional. Agora você está gravando podcast, né? Com convidados. E esse é um projeto que teve uma aceitação muito grande, assim, pelo menos pela minha família, tudo. Meus pais, não, pô, legal que você está gravando podcast, está levando pessoas, né? De bastante escalão e a gente tem que estar trazendo... Seus pais estão ouvindo? Vai ficar gravado pra eles ouvirem? Não, depois editado sim, né? Eu não sei o que o Gabriel falou, o que o João... Eu vou ganhar a bufê livre lá? Não, eu falei coisas ótimas. O que você acha que a gente fala durante os programas, poxa? Eu só quero ver o que vão falar naquele RPG. Eu tô aqui com o meu terninho aqui que eu sou... Não. Terninho você não tá. Não, você tá com aquela bermuda do teu pai, aquela que tu ganhou dele, aquela camisa suja com bolo na tarde, sentado no teu sofá com o aquecedor do lado. Não minta, que eu tô igual. Olha só. Pra não dizer que eu tô. Inclusive, eu tô com a jaqueta da Guarda Mirim. Da Guarda Mirim, pô, você tem certeza. É sério? É piada interna mesmo, mas aqui a gente tem aqui um negócio que é a Guarda Mirim, né? Que ambos aqui fizeram. E aí, tipo, eles, é um programa da prefeitura daqui de São José e eles dão uniforme pra quem participa, né? Jovem aprendiz, né? Só que desse uniforme, eu não sei se o do Gabriel era aí sim, mas a jaqueta que eles davam... É uma era, puta tipo, uns... na jaqueta. 8 números acima do que, você e usa. É que não é diferente em relação ao uniforme. E o negócio é que, assim, além de ser uma jaqueta gigante, ela tem umas estampas gigantes nela também. O Giovanni de 15 anos cabia, agora o Giovanni de 24, com 72 quilos a mais, ainda cabe. Inacreditável. Cabe dois ainda. Cabe dois, é inacreditável. Bom, agora acho que chegou aquele momento, né, Gabriel? Pô, tá frio, tá foda. Ainda bem que eu liguei o aquecedor. Tá frio aí? Porra! É aquele papo, né? Ah, sou curitibano, sou meu. Curitiba. Você é frio. Mas tá aí frio. É mais frio do que aqui. Tá frio, sim. Se eu tô com 3 cobertores e um aquecedor, tá frio. Bomba. Ô, Ravi, você, esses curitibanos aí, não pode falar que tá frio. Aí você tá provavelmente o quê? Sem camisa? O quê? Só de cueca sem camisa, com o ventilador ligado ainda. Porra. Tá. Ah, vai lá, Segue, Rose. segue, segue o barco, segue, toca Porra. o barco, toca o Tem barco. que ter a vinhetinha. Ventinha, ventinha, ventinha. Momento capcioso! Eu pensei de última hora, na verdade, eu não tinha pensado numa pergunta capciosa, estava planejando ela aqui, mas eu gostaria que você, já que você é uma pessoa da moda aí, que dica aí você dá para pro de assim para as pessoas solteiras aí agora no Dia dos Namorados? Usar vermelho. Use preto, tô brincando. Beleza, pô. Use Já tô preto. certo, tô aí, ó. Na Gabriel tá certo. dúvida, vai de camiseta preta e uma calça azul escura, mais discreta. Para as mulheres, vestido preto básico com meia calça que tá bem alta e coloque em salto fino. Fica muito bonito a combinação com preto. Só falta o salto fino pra mim. Teu áudio não tá dando pra ouvir direito, Gabriel. Ué, não tá? Agora Tá tá. bem baixinho. Ué, tá baixo? Agora melhorou. Ah, tá, não, é que o fone, o lapela caiu pra baixo da camisa. Agora tá melhor. Ai, pô, solteiras, continue. Solteira que tá bom, embaixo da coberta, que tá muito frio. Acho que amanhã, alguém amanhã vai curtir o Dia dos Namorados aqui? Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Porra, você acha que eu vou? Esse cara é Não, vou saber do Engraçado, Gabriel. O né? Gabriel, o que você vai fazer amanhã no Dia dos Namorados? Fala aí pra gente. O que que eu vou fazer? Vou comer bolo, que é aniversário do meu velho. Ai, Todo dia dos namorados, porra. você, Giovanni? Eu vou fazer a coisa mais socialmente exposta de mim. Eu vou passar o dia jogando Genshin. Sim. Nossa senhora, que dia dos namorados mais deprimente. Não, é a melhor coisa. Ué, Lembrei trabalhamos uma semana inteira. Tamo lá, cansado. Fazer o que fim de semana? Vou sair no shopping pra ficar naquele movimento, aquela muvuca? pra você. Pro cara. Que eu vou. Vou ficar no shopping olhando no cantinho lá sentindo derrota, pô. Ah, eu vou ficar na minha casa, pô. Tá frio. Certo, certo. E o host? Qual E que o é o plano do host? host? Ah lá, Rose, vai chamar o quê? Amanhã dá pizza pra ir na tua casa agora. Amanhã é o Uber. Vai. Pô, olha o tipo desses caras, estão assustando a convidada. A convidada vai pensar o quê de mim? Vai pensar que eu Ué, vivo pensar o que realmente você é. Que tipo desse cara, Não, olha. eu já formei minha opinião sobre a patela, né? Só Então. fiquei imaginando isso. Bom, A mas. patela é só a ponta do iceberg. Pior Não, ainda abaixo. tem muita coisa ainda, né, o que a gente já aconteceu nesse podcast aqui, mas, cara, bom, eu lembrei do Giovanni essa semana, ontem, né? Eu lembrei do Giovanni, fui assistir Jurassic World, né? Aí vi os dinossauros lá, porra, lembrei do Giovanni, falei, cara, Giovanni, você assistiu o Jurassic World, Giovanni? Já. Tô Já, Giovanni? planejando nos próximos dias aí, inclusive. Não fui ver ainda. Eu achei legal, só achei que os dinossauros estão muito bonzinhos nesse filme, mas eu achei legal também. Ó. O Giovanni, pro pessoal, pra Vani que não sabe, é apaixonado por Jurassic Park. Ele é o cara que mais faz da Terra, né, Giovanni? É, eu era aquela famosa criança paleontóloga. Eu E, já bom, tive. Deixa eu falar. pode falar, pode terminar, desculpe, eu cortei você. Não, é que ele falando sobre dinossauro e tem criança que é apaixonada por dinossauro. Eu tive um aluno em uma escola e que ele era apaixonado por dinossauro. Eu tive que alfabetizar o menino só com o tema dinossauro. Ó, o Eu sonho tinha de que Giovanni. pesquisar tudo sobre, e porque às vezes, né, tem informações ali e a gente também não sabe. Então eu tive que pesquisar sobre dinossauro e como a origem, tudo, para alfabetizar o menino só com. Eu levava quebra-cabeça de dinossauro e colocava as letrinhas em cima, números em cima, só para ele se interessar pelo tema. Aí com dinossauro ia. É, isso é um negócio que chama muita atenção de criança. Não sei se vocês já perceberam, mas. O seu dinossauro. Qual que é o dinossauro favorito de vocês? E eu sou o nerdola, né? É o dinossauro que não existe, o Triceratops, seu filho Seu da mãe. dinossauro não existe, Existe sim, no meu cientista. coração. Vocês gostam de outros filmes também? Vocês foram assistir, não sei se já saiu aí o Doutor Estranho. Não sei se vocês gostam dos filmes da Marvel. Ah, eu não vi porque pra ir no cinema agora, pra mim tá meio complicado. Eu tô esperando sair na locadora pirata. Na locadora pirata. Mas aí em São José tem cinema, não? Sim. Um cineminha. É, tem mais ou menos, né? Vou ser sincero. Um cineminha bem, Voltou. Falar em mé, olha aí, ó. Voltou. A já chegou e foi embora, só veio da oi. Só veio da oi, beleza. Voltando ao assunto. Cineminha é bem fraco, bem fraquinho. Mas aí tem no em Curitiba também tem o Shopping Paládio, que é o mesmo que tem aqui. Que é o não. Daí Curitiba ele tem mais, né? Ah, tem Curitiba isso, dá pra escolher. É, o CIA, você pode nos bater lá com os ricos lá. É, o problema daqui do cinema de São José não é nem a, tipo, o cinema em si, é que ele tem pouca sala, né? Daí com isso ele tem pouca sessão, aí tipo, realmente acaba se ficando uns horários que não são muito legal. E... Pô, aqueles horários lá pra tarde da noite é uma bosta, pô. Chegar tardão em casa, ah não. É, eu lembro que eu queria ver um filme lá, e daí tipo... Qual que era o filme que eu queria ver? Acho que era o Matrix. Era o Matrix. Era o Matrix. Não, eu queria era ver o Batman, Matrix, era o Matrix, né? Mas, não, era o, não era o Batman. Quer dizer, o Batman eu também queria ver, mas... Aí eu fui indo Curitiba por outros motivos, né? Mas eu tô tentando lembrar o qual que era. Eu não... Puxa vida, não acho que não era o Matrix. Eu queria ver aqui em São José, mas tipo, só tinha, sei lá, 10 horas da noite. Um negócio assim... Sim. Mas 10 horas da noite é horário bom pro cinema, não? É, além de ser 10 horas da noite, ele era só dublado e eu queria ver ele legendado também. Entendi. Também tem tudo o trampo de ver o filme, voltar pra casa, ter que acordar cedo no outro dia pra trabalhar. Ah, daí... não, eu nem considero ver filme que não seja na no sexta. Intervalo de sexta e sábado. Sábado, né? Então, daí é foda. É que tem muito filtro pra colocar daí pra ir no cinema, daí eu falo, ah, locadora pirata, vamos lá. Os filmes piratas têm imagem ruim, mas a sua como pai fica ainda pior. O que você está ensinando a seus filhos? E cara, eu andei vendo umas reviews do Jurassic World Dominion, né? É, tudo. Sei, você falou que já viu, né? Já, mas eu não lembro o nome dos personagens, não pergunte que eu não vou lembrar. Ah, então, é que assim, né, eu não vi ainda, eu vou ver provavelmente nos próximos intervalos das próximas 2 semanas, mas... É... Que eu vi muita gente falando que ele de todos os 6... Obviamente que é até incompreensível, né, porque assim, é um filme de dinossauro. Então assim, não tem nada que eles já não tenham apresentado os outros 5 filmes, né, tipo, não tem. Às vezes eu vi o pessoal falando que foi o mais fraco dos 6. Cara, eu só vi o primeiro dessa nova trilogia, já achei um saco, deu, nem continuei. Ah, eu achei até legalzinho, sendo sincero. Ah, criança chata lá naquele primeiro filme, eu não sei isso, não. Ah, porra, o do Spielberg vai, porque os moleques no filme é bom, pô, interessante, né? Aquele outro, sei lá, os moleques sem sal, saca? Ah, o mundo de dinossauro é normal, o moleque lá mexendo no solar. Eu já não gosto de adolescente, né? Daí vem aquele filho da puta mexendo no solar com um puta de um T-Rex do lado. Falar, ah, vai cagar, cara. Fala aí, não. Ah, mas é que assim, aquilo eu achei ele legal porque ele dava aquela ideia de que, do que seria o primeiro se ele tivesse acontecido, entendeu? Ah, sim, ele eu dá entendo. Esse retrospecto legal e tem toda essa questão ali do... Da nostalgia, então, porque ele faz referência ao primeiro lá e tudo. O segundo, tipo, se, ó, aqui são 3-3, né? Os 3 da primeira metade, os 3 da segunda metade. Uhum. Os 2 primeiros eu gosto, tipo, mesmo. O segundo, do Jurassic Park, eu não curto muito, sendo sincero. Gosto mais do novo também, né? Me chamei minha, mas... O que? A menininha fazendo pirueta no ar? Do dinossauro querendo puxar o cobertor da menina. É, exatamente. Tipo, os dois acham... Bem-vindo, alô, alô. Eita, caralho. Rádio Transamérica alô? Apresenta. Copia cupom. Transamérica. Os suspeitos estão em fuga. Pode ter fuga. Alô, alô. Alfa Charlie Bravo, 6865. Enfim, Não, Giovanni, pode prosseguir lá, Giovanni. Tô ligando aqui meu PC, tô com o celular aqui na parte de cima. Pra... Estamos esperando você. Divagando aqui sobre Jurassic Park. Que bom, cara. Mas eu gostei do filme, só que achei que os dinossauros estavam muito bonzinhos nesse filme, cara. Eu achei que faltou matança nesse filme, né? Um pouquinho, né? Mas eu queria ver dinossauro comendo gente, não vi isso. Não vi porradaria de dinossauro. Que isso? Mas enfim. Isso. Mas... Que mente, queria ver dinossauro com a gente. Não tá... Claro. Poxa, poxa. Esse é o nosso host. E esse é o host, né? Polêmico, né? Bom, você perguntou o que eu vou fazer no dia de amanhã. Cara, eu não sei o que eu vou fazer amanhã no Dia dos Namorados. Confesso que eu tava até falando com a minha mãe no Dia dos Namorados. Eu nunca tive um Dia dos Namorados, tipo, na minha vida, né? Dia dos Namorados. Welcome to my life. Pô, welcome to my life. É fácil. E, bom, eu tive um Dia dos Namorados do ano passado, eu tava namorando, mas eu não tive Dia dos Namorados, porque no Dia dos Namorados minha namorada pegou Covid na época, minha ex, né, melhor dizendo. E eu vou falar um pouco como é que foi meu dia anterior dos namorados. Eu lembro que eu fui na missa, aí o padre foi dar um sermão sobre Dia dos Namorados e falando que a juventude tava virando muita putaria. Uma mulher se levantou na igreja e gritou com o padre. Foi embora da missa brava. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher bater boca num padre numa missa. E aí eu lembro que eu fui no meu amigo japonês assistir lá, ver uma espécie tipo de jantar especial que ele ia fazer para os dias namorados. E cheguei lá e não tinha. Eu cheguei lá, tava lotado de gente, não consegui ser atendido. E aí eu lembro que minha namorada, quando voltou do Covid, ela me deu uma camisa xadrez, eu detesto camisa xadrez, 2 dias depois ela terminou comigo. E esse foi praticamente esse foi legal, assim, sabe? Na verdade foi eu que terminei com ela, mas assim, eu lembro que eu ganhei uma camisa xadrez no Dia dos Namorados, foi a única coisa que eu ganhei nessa data, né? Então... Hoje em dia ele odeia a camisa xadrez e a ex-namorada. E xadrez. Exato. Não, a ex-namorada não tanto, eu até... Você usa pra festa junina, camisa xadrez, é legal. Não, eu odeio ela, não, aquela camisa era feia. Meu Deus do céu, quando eu dei aquela porra, camisa, minha mãe me olhou. Eu acho xadrez, pô. O xadrez é legal, dá pra fazer várias combinações. Eu até dava, Giovanni, mas se colocasse ia estourar os botões em você, cara. Puta, essa é coisa. Pariu. Poxa vida. Meu braço é grande de. Não, ficaria assim complicado. O braço, a barriga, mas, tudo. Mas assim, sabe uma pessoa que vai comemorar o Dia dos Namorados amanhã? Só adivinha. A Jéssica. Ah, puta que pariu. Cara, você sacanagem, solta esse osso. O cara já tá nessa. Tá foda, cara. Não tô nessa ainda, não tô não. Não, imagine, só tá falando não, dela. Pelo 50º quais são os seus planos para os dias nós? Ah, meu plano é beber muita cerveja e ligar pra ela e passar vergonha. Porra, é show pra caralho, porra. Porra, show demais. Não, capaz, mano. Não, imagine. Não, depois que tem namorado não adianta mais, pô. Depois da namorada já era. Isso aí não é porque você tá jogando o Campeonato Brasileiro que você não pode jogar Libertadores, aí, ó. Leva essa frase pra tua vida. Olha só o tipo desse cara. Esse é o Gabriel Leal. Mas bom, agora falando um pouco sério aqui, eu gostaria de agradecer a presença da Vânia hoje, foi muito especial. Foi um papinho bem descontraído que a gente teve, eu achei que fosse mais sério, achei que fosse mais técnico hoje. Técnicos de internet... Né, e foi uma loucura. Hoje ia precisar de técnico de internet mesmo, né, host? Pois é. O agora... que aconteceu com o teu sinal aí? Não é que geralmente eu costumo, quando meus pais estão em casa, geralmente eu costumo gravar numa salão de festa e ali na parte de baixo de hoje tava oscilando muito a internet, começou a oscilar a internet ali. E aí uma hora eu ligava, ficava, aí eu falei, não, vou ligar o computador aqui agora, né? E ainda tô pelo celular aqui, meu computador, agora quando eu vim aqui pra cima, aí o sinal funciona bem melhor. Só que ele tava bugando demais, tava travando, mas assim, na edição pode deixar que depois eu tenho um jeito de arrumar. Até eu achei que ia ter problema com conexão, porque eu passei por cima, já pisei em cima do meu carregador várias vezes, e ele tá viciado na bateria, né? Achei que ia cair aqui, deu tudo certo. Mas a gente agradece pela sua presença e olha, hoje foi uma coisa assim meio de improviso, né? A gente era para ter recebido o Pedro Monsu para falar da série, né? A Vida do Adolescente Nerd, para falar um pouco sobre o K2, um pouco sobre o Nerdalhas, que era nosso antigo canal, né? Todo o nosso time de roteiristas e dubladores e tudo mais, mas infelizmente eu não sei o que, que aconteceu com ele, que acho que ele passou mal, sei lá, o cara morreu, alguma coisa assim, porque ele não respondeu as minhas mensagens, mas ele disse que ia participar, mas vamos ver depois se ele vai falar alguma coisa. Mas assim, já era minha ideia chamar você, mas não hoje, né? Mas você quebrou esse galho e seja bem obrigado por ter vindo hoje, Mito, né? E com certeza a gente vai chamar você mais vezes, né? O pessoal aqui gostou bastante de conversar com você. E gostaria de falar um pouco sobre nossos próximos convidados. Bom, Giovanni e Gabriel têm uma missão um pouco difícil para nós, né? Então, a gente conseguiu uma pastora, né, que vai vir pregar em Curitiba, dia 18, que é um sábado que vem. E ela gostaria de fazer um podcast presencial, né? Então, eu vou até ela em Curitiba levar o meu gravadorzinho, meu celularzinho, e vou fazer algumas perguntas para ela. Acho que vão ser 10 perguntas. Se vocês quiserem comigo, né, Giovanni, vai funcionar como se foi aquele da... Ou o Gabriel também, foi como funcionou como foi aquele da Guerra da Ucrânia lá, vai ser naquele formato, porque ela quer que seja presencial. E ela é de uma cidadezinha do interior do Paraná, ela vai vir pregar em Curitiba, acho que ela tem não sei quantos mil seguidores no Kawau, a gente vai entrevistar ela também no próximo podcast, então a gente vai trazer ela aqui no Gimito. A gente também, no domingo, a gente recebe às 8h30 da noite, no domingo que vem, a gente recebe a Emily, né, para falar sobre recursos humanos. Ela vai vir falar um pouco sobre a carreira dela na All Strategy. Ela é uma das pessoas muito importantes dentro da empresa. Ela faz toda a parte de recursos humanos da All Strategy, então ela vai trazer, conversar, falar um pouco da carreira dela dentro da empresa. Vai ser um podcast bem legal também. Acho que vai ser bem descontraído também, apesar de ela ser uma pessoa bem técnica. Ela comentou que vai vir conversar com a gente e tudo mais. E aí no outro domingo, deixa eu só pegar o calendário aqui só para mim não me perder nas datas aqui. Então, a gente está falando aqui do dia 19, agora, tá, a gente está falando do dia hoje, dia 17, então dia 17 a pastora Vanessa, dia 18 a Vanessa, dia 19 ao Strategy, né? E aí a gente recebe no dia 26, a gente recebe o Lontrax, toca do Lontrax, né? A gente vai receber ele aqui, é um músico, ele que canta bastante música, inclusive tem um álbum de música gospel e também canta diversas outras músicas, pop, rock, ele é bem diversificado. Já no dia 3 de julho, a gente vai ter um podcast especial sobre Stranger Things, sobre coisas estranhas, né? Sobre a última temporada na Netflix. E a gente também vai ter aí logo também o nosso especial dos tempos de faculdade, aí falando um pouco mais, um papo mais zoeiro sobre tempos de faculdade, esse a gente não marcou ainda. E aí a gente também vai ter um podcast também com um coach de relacionamento, ele já topou gravar com a gente, vai ter um podcast, Gabriel? E aí? Vai dar uma dor de barriga. Agora vai, né, Gabriel? Agora vai. De relacionamento, então a gente vai trazer ele aqui. Apesar que, assim, a gente brinca aqui, mas ele é um cara bem sério, ele dá pra ver, assim, que ele é um cara bem de desenvolvimento pessoal, então eu acredito que ele não vai ser aquele coach tóxico que vai vir e falar assim, não, você tem que ir pra academia, meu, não vai ser aqui, tipo, esse tipo de cara. Pô, irmão, não pode ser frango. Porque se ele for, eu já vi como mandar tem tomar. Tem que malhar mesmo, não só o braço. Exatamente, então ele é um coach mais diferente, assim, eu achei ele bem legal o trabalho dele, mas ele topou vir gravar com a gente, assim, ele é bem... Porra, que vai todo mundo respeitar o ambiente, Gabriel, pô, não precisa ficar coado. Vai dar uma dor de barriga, eu já vi. E eu também mandei mensagem hoje, já que a gente falou sobre o Giovanni é apaixonado por dinossauro e... Eu tô faz tempo procurando alguém que gosta de dinossauro. Eu acabei descobrindo faz pouco tempo que existe uma hamburgueria do Jurassic Park em São Paulo. Se o Giovanni tem ciência disso. E aí eu mandei um e-mail pra hamburgueria, vendo se eles podem disponibilizar alguém pra falar sobre essa hamburgueria de São Paulo, sobre o Jurassic Park, né? Como é que funciona, como é que é lá. Eu acho que vai ser bem legal também, vai ser bem, bem impactante também falar sobre um pouco sobre dinossauro aqui no Gimito. E é isso, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Vânia, foi meio atrapalhado hoje, né, deu um problema de conexão, deu vários problemas, mas a gente agradece a presença da Vânia. E é isso, pessoal, então até o... Não sei se vocês vão comigo sábado, Giovanni e Gabriel? Aonde? Lá no lá ver a pastora, ou... É um rolê meio aleatório. Vocês vão querer topar, porque vocês vão ter que assistir um culto evangélico para depois entrevistar a pastora, você topa? O Puta que pariu. Vamos, vamos planejar, né? Eu não posso ter certeza. Ela me convidou, ela é um pouco tímida, assim, né? Mas vai ser presencial. Ela quer, tipo, que eu sente numa mesa, tipo, faço as perguntas pra ela, coloco o gravador e... Então vai ser uma coisa diferente do que a gente tá habituado a fazer. Aí isso vai ser no dia... Isso vai ser no dia 18, né? Perdão. Dia 18. E aí no dia 19 a gente entrevista a menina, a garota da All Strategy, né? Que é a Emily, né? Que é a da All Strategy. Aí, mas no dia 18 eu vou até Curitiba, lá na igreja que ela vai pregar, pra conversar com ela. Acho que vai ser bem interessante a conversa. Ela também tem uma história de vida bem, bem impactante. Mas se vocês quiserem ir, vocês também estão convidados, né? Eu comentei pra ela que vou até lá, né? Vamos ver como é que vai ser esse rolê aí, né, cara? Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Mas é isso, então. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Bye.